Abrem-se agora as portas para a música do mundo. Musicália, com Carlos Bonaparte. Olá, caros ouvintes, muito boa noite para todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma edição de Musicália aqui na Rádio Antena Web. Ora, hoje é terça-feira, estamos a 8 de março de 2011 e não vou trazer só músicas de mulheres. Vou trazer música variada hoje. Ora, na mesma, digo isto porque já fiz aqui uma série de edições especiais também dedicada a mulheres. Mas hoje não. Hoje vou matar saudades dos primeiros tempos da Musicália, em que quase que andava de país para país, largando, portanto, as questões mais temáticas e trazendo-lhe, assim, músicas provenientes de vários países. Por exemplo, a Turquia. Bariz Akarsul, o tema Gözlerin. É uma música bonita que vamos ouvir e, na minha opinião, mais bonita ainda é o tema de Ásia, Beni Aldatin. É como se chama esta segunda melodia, também da Turquia e da década de 1990. São os dois temas que vão abrir as portas desta edição do Musicália para esta noite, em que estamos a iniciar excepcionalmente às 21 horas e 37 minutos. Uma hora e 10 minutos quase depois daquilo que é habitual, mas por problemas de saúde, aliás, como já explicado na página, por motivos de saúde não pude efetivamente estar presente antes. Mas cá estou e espero sinceramente que goste desta seleção musical que fiz a pensar em si. Benim olsun isterim. Sırları acıdan ağlar örer kendi kayboluşlarım. Sen de dursun isterim. Ağladım senin için ilk defa. Elimde parçalanmış bir hayat var aslında. Hapsoldum söylediğim yalanlara. Çıkışlar hep kapanmış ruhumda sokaklarda. Acıdan ağlar örer kendi kayboluşlarım. Sen de durursun isterim. Ağladım senin için ilk defa. Elimde parçalanmış bir hayat var aslında. Soldum söylediğim yalanlara. Çıkışlar hep kapanmış ruhumda sokaklarda. Sormasaydın söylemezdim ama söylemem gerek. Bazen bir saniye binlerce yıl demek. Zorlama hiç boşuna içinden gelmeli sevmek. Bende bir yürek var ki çocuk var olmam gerek. Olmadı ya, su testisine dolmadı ya. Ben belki başkaydım, sen başka bir aşktaydın. Bilmedin ya, yağmur gibi inmedin ya. Sen belki başkaydın, başka bir aşka inanmadın. Kanatları bulsan, o kuşu da tutsan, kafesini atsan da beni alıraktın. Bana gözün gibi baksan, el üstünde tutsan, bana dost diye olsan da beni alıraktın. Ama söylemem gerek. Bazen bir saniye binlerce yıl demek. Zorlama hiç boşuna içinden gelmeli sevmek. Bende bir yürek var ki çocuk var olmam gerek. Olmadı ya, su testisine dolmadı ya. Ben belki başkaydım, sen başka bir aşktaydın. Bilmedin ya, yağmur gibi inmedin ya. Sen belki başkaydın, başka bir aşka inanmadın. Kanatları bulsan, o kuşu da tutsan, kafesini atsan da beni alıraktın. Bana gözün gibi baksan, tutsan, bana dost diye olsan da beni alıraktın. Kanatları bulsan, o kuşu da tutsan, kafesini açsan da beni alıraktın. Bana gözün gibi baksan, el üstünde tutsan, bana dost diye olsan da beni alıraktın. Saímos da Turquia em direção à Alemanha. Vamos ouvir um tema que dá pelo nome de Eine Nacht, die nie vergeht. A música die nie vergeht é de Gigi Anderson. Foi um grande nome da década de 1990 da música alemã, que também depressa desapareceu. Pelo menos nada sei sobre este intérprete. Ainda para ouvir também uma música que nos chega do Azerbaijão. A música Akshisek, dos Brilliant, um grupo, aliás, muito bem sucedido. E que eu confesso mesmo, já os conheço há muitos anos, desde 2003, e confesso que gosto imenso deste grupo. Atualmente não tenho visto muita coisa deles, mas o que é certo é que os Brilliant andam aí e então trazem-nos Akshisek. Vamos ouvi-los daqui a pouco, depois eu volto para as despedidas desta edição do Musicalia. Música. mich hoch auf eine Erdumlaufbahn. Ist das nur ein Traum, frag ich mich. Die Trockenheit im Mund spür ich hinunter und such nach einem Wort, das jetzt das Eis brechen kann. Ellerin herareti yoktur sende ah çiçek. Chegamos ao final de mais um Musicália. Vamos fechar com dois temas. Depois de saltitarmos de país para país e de andarmos pela Turquia, pela Alemanha e pelo Azerbaijão, vamos agora até à Roménia ouvir os Atentat, o tema Dissimaminti. Dissimaminti é como se chama esta música, então, dos Atentat, que vamos ouvir música de 2007. Ainda para ouvir também, e mesmo para fechar esta edição, um tema de 2016 de Liuba Alisic, da Bulgária, o tema Polaco Polaco. É assim que vamos fechar mais uma edição de Musicália nesta noite de terça-feira, uma noite em que iniciamos a nossa emissão às 21h37. Espero sinceramente que tenha gostado. Aliás, eu despeço-me por aqui. Tenho a continuação de uma ótima noite, já sabe, na companhia da Rádio Antena Web. Já a seguir, José Manuel Rasteiro traz de mais um JMR, excepcionalmente hoje às 22 horas. Fique bem, uma boa noite e até para a semana. Ou melhor, até amanhã.